Eu quero estar. O meu coração te deseja, Senhor. Eu sei que de ti pode fluir poder, graça e unção. Tua presença restaura o meu ser, curando, curando as feridas do meu coração. Toda minha vida farás prosperar, de ti não me afastarei. Perto de ti, perto de ti, perto de ti. Fale comigo assim o seu coração, Senhor. Que Ele fale ao seu coração nessa noite, mais uma vez. Oh, amado Deus, grande é o Senhor, grande é o Senhor presente. Tu és nossa joia, Senhor. Perto de ti, perto de ti. Sei que de ti pode fluir poder, graça e unção. Tua presença, tua presença restaura o meu ser, curando as feridas do meu coração. Toda minha vida farás prosperar, de ti não me afastarei. Perto de ti, quero estar, Senhor. Eu quero estar em tua presença, me alegrarei. Mãos aos céus, é na presença dele que você encontra abrigo, meu irmão. É na presença dele que ele cura a sua alma. Oh, receba a cura nessa noite, a cura nessa noite para tua família, meu irmão. Ele está presente aqui em nosso meio. Aleluia, bendito seja o seu nome. Começa a glorificar o seu nome. Ah, levante a sua voz. Deus tremendo, Deus tremendo. Glórias ao Senhor, glórias ao Senhor.